Às vezes penso nos problemas do mundo e tento encarar tantos absurdos de diferenças raciais ou sociais, onde crianças são chamadas de marginais. A fome e a miséria dominam a favela. Costumam dizer que a natureza é bela e essa selva de pedra é nossa prisão, aonde a pena é perpétua, meu irmão. Ordem e progresso é o dilema que está escrito em nossa bandeira, mas não existe progresso. A miséria é total, a ordem você ouve pra tomar uma geral. A miséria nos odeia cada dia. O povo está chorando em agonia e é nesse sistema imoral que eu sou considerado um marginal. Somente mais um marginal. Somente mais um marginal. Será que sou um marginal apenas por nascer e crescer num bairro pobre e poder conhecer tudo que é de podre nessa droga de cidade? Viver à sombra na alta sociedade. Eu não nasci com uma estrela na cabeça, nem berço de ouro, nem herdei algum tesouro. Foi no alto do morro que eu passei a minha infância. Eu gosto de lembrar de quando eu era criança. Eu fui crescendo, vivendo, fui aprendendo, também fui percebendo o que estava acontecendo, que a pobreza e a miséria sempre aumentava. Só que parece que ninguém nunca se ligava que o bairro de burguês é muito bonito e o bairro de pobre sempre foi o mais esquecido. E do favelado todos falam mal, consideram todo pobre um marginal. Somente mais um marginal. Somente mais um marginal. A burguesia que se cuide só por criticar e não estender a mão para ajudar os marginais. Invadirão suas mansões, derrubando as muralhas e os portões. E todos os supermercados continuarão sendo saqueados e a polícia matará os seus próprios irmãos. Mesmo estando em parecida situação, esse caos pela cidade se espalhará enquanto o sistema não mudar. Já faz muito tempo que o povo está sofrendo. Até quando teremos que aguentar? E aquele que lutar pelos seus direitos poderá morrer com uma bala no peito. E é nesse sistema imoral que ele morrerá como um marginal. Somente mais um marginal. Somente mais um marginal. E as crianças, mano, a cada dia continuam se armando e roubando, se preparando sempre para o pior, ou até mesmo sonhando com um futuro melhor. Meu nome é MD, pode me chamar assim. Não vejo necessidade de fazer você acreditar em mim. A verdade já foi dita, sempre serei a favor da paz, mas a realidade é outra no dia a dia. A justiça é cega na periferia. Medo de polícia, medo de pé de pato. A morte é encarada como um simples fato. A violência não parece mais ter fim, enquanto a miséria continuar assim. E é nesse sistema imoral que mesmo sem te conhecer te vem como marginal. Somente mais um marginal. Somente mais um marginal. Marginal.